Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre, eu tô no Jovem Nerd e o mundo já tava assim quando eu cheguei. Aqui é o Eduardo Spoda, vamos falar das paradas aí, várias paradas, maluco. Que isso, cara? Aqui é o Tucano e o Brasil é um anão na diplomacia. Aqui é o JP e a diplomacia é uma parada que só de maluco que entende, cara. Aqui é o Zagal, hoje eu vou ser político. Muito bem, nerds, estamos aqui para discutir o mundo contemporâneo. Olha só que Nerdcast diferente. Acho que a gente nunca fez uma coisa tão... As paradas que estão rolando, é isso? E deixar bem claro que aqui não tem especialistas e a gente vai falar um monte de besteira saindo da nossa cabeça, né? Afinal, estamos na internet, é isso. Falar sobre a vida. Vamos falar sobre política mundial contemporânea depois do e-mail. Canelada. Canelada. Muito bem, Zagal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas odéricas. Vamos. Zagal, temos recados patrocinados aqui, começando com a galera do TPU. Sabe o que é TPU? Tip, tipo de dica. Uma dica pra você. U, que é you, uma brincadeira. Dica pra você. Dica pra você. É o seguinte, um aplicativo de boca a boca. Olha aí que bonito. Olha, tudo, tá, tudo vira aplicativo. Então, o boca a boca é quando você ouve falar bem de um negócio de um amigo seu que tá recomendando o serviço, certo? Certo. Então, como é que funciona? Você baixa o TPU e você faz check-in com os seus amigos num bar, por exemplo. Você vai lá no restaurante, faz um selfie, ó. Tô no restaurante tal, muito bom. A lasanha é espetacular. Recomendo. Tu postou. Situação normal. Todo mundo faz isso diariamente. Todo mundo faz isso. Já faz isso. E aí, o que acontece? Por exemplo, se você chega e faz isso com um restaurante parceiro do TPU, quanto mais likes a sua dica tiver, mais vouchers de desconto você ganha para aquele restaurante. Olha que espetáculo. Por exemplo, tem restaurante que premia R$20 de desconto por 50 curtidas na tua parada. Olha só! Não é maneiro? Você vai, quanto mais curtidas, você vai ganhando mais desconto. Porra, mais voucher. E acontece, o voucher... Você é bonificado isso. Por recomendar algo por que você já faz. Que você já faria de graça. Exato. Porra! E aí o que acontece? O voucher chega no teu celular, não precisa imprimir. Poxa. Chega só mandar pro e-mail. Chega de imprimir. Tu só chega no celular aqui, ó. Voucher de desconto do teu restaurante, que eu falei bem e tal. A galera curtiu, tu ganha o desconto. Olha porque aí. Porque não é qualquer restaurante, entendeu? Tem que estar conveniado. O restaurante ou outras empresas. Tem que estar conveniado lá e você faz a parada, entendeu? Mas mesmo assim, por exemplo, Easy Taxi. Sim. Tá lá. Olha só. Aí, eles podem dar até R$100 de desconto numa corrida. Caraca! Vale ou não vale? Vale muito. Hello Food, Galápagos Jogos. Olha só. Olha aí, rapaz. A galera da Galápagos. NPix, Biosson, essa galera tá toda lá, já são parceiros do TPU. Além de lojas virtuais, cursos, cervejaria artesanal, restaurante, food trucks, etc. Não. Food... Ah, já sei. Não me venha com essa palhaçada de food truck. Agora é um trend do food truck. Não é, cara. Não é trend. Food truck é a Kombi do Podrão. É, mas agora a gourmetização do Podrão não transformou aceito. Isso em não food aceito, truck. Não aceito. Já chega tendo se transformado o picolé em palheta. Ah, que já excelente. Chega tendo transformado o bolinho em cupcake. Não, eu não vou aceitar. Aqui nesse programa não vai ter food truck. Aqui é a Kombi do Podrão. Exatamente. Que é muito bom. A Kombi do Podrão tá lá. Certo, então curte aí a página no Facebook. Qual é? / TPU App. Ah. Tem link aí no post pra você ficar sabendo os novos conveniados deles. Então olha aí como anunciando. É que é no TPU App. Tipo app, exato. App. Você baixa de graça, tem pra iOS, tem pra Android, faz o seu post criativo e começa a ganhar descontos. Muito bom. Tipo, uma boa dica. Excelente. E agora vamos falar de RPG. A Nerdcast de RPG tá chegando, hein? Sim. Dia 26. 26 de dezembro. De dezembro. Passaremos o nascer de Natal editando, é isso? Não, eu espero que não. Eu tenho que achar meu mouse. Mas é isso. Está chegando, se prepara. A data tá marcada. Botamos uma data, um deadline. Olha, também é o último do ano. E eu acho muito maneiro estar fazendo esse anúncio aqui, porque nós vamos falar de Dragon Age Inquisition. E eu acho muito maneiro falar que foi anunciando um Dragon Age que a gente teve a vontade de fazer esse Nerdcast de RPG lá lá as crônicas de Gano. E agora estamos anunciando de novo Dragon Age Inquisition. Que jogo viciante, cara. Fazer o seu grupo de aventureiros pelas terras de Tedas, cara. Que maneiro. Agora com uma nova história. Você é uma inquisição, porque o céu está cheio de aberturas, de rifts, de onde brotam demônios. E isso é sempre uma coisa ruim no mundo da RPG. Qualquer fenda no céu que brotam demônios. Eu acho que em qualquer lugar que brote demônios. Não, é legal. É um problema. Sendo então, céu, acho que é até mais assustador. O seu personagem é um cara que sabe fechar essas fendas. Então, okay. Aí o seu plot, muito maneiro, você vai seguindo na história com um grupo de até 10 personagens que você pode fazer. O grupo é de 4 personagens, mas você pode ter até 10 personagens fora o seu pra entrar no seu grupo. E não é aquele RPG que você só controla um personagem. Você pode controlar todos os personagens do grupo. Então, se você, às vezes você quer jogar mais com o mago, às vezes você quer jogar mais com o guerreiro. O seu personagem é completamente customizável e eu aplaudo aqui a ferramenta de customização, porque às vezes elas são muito capengas e é a que eles fizeram, cara. Dá pra fazer qualquer face. Eu me fiz, vocês verão no Nerd Player. Eu fiz o Jovem Nerd Mago. Mas, cara, tem um tutorial aí na internet de você fazer a Daenerys, por exemplo. Fica igual. Caraca, a Daenerys, cara. É muito temos maneiro. Temos que fazer. Temos que fazer. Temos que fazer pra procurar. Vamos procurar tutoriais. Olha aí. Legendado em português, galera. Primeiro jogo da BioWare foi legendado em português. Ganhou mais de 30 prêmios de melhor RPG de 2014, incluindo o Game Critics Awards. E recentemente agora, cara, acabou de ganhar o Game of the Year do The Game Awards 2014. Ou seja, o maior prêmio do ano foi para Dragon Age Inquisition. Realmente é muito legal, muito viciante para quem gosta de RPG que nem nós. Disponível para PS3, PS4, Xbox 360. Xbox One, cara, tem link aí embaixo para você comprar, muito bom. E a Zagal ainda muito feliz de poder dar esse recado patrocinado. Mais um livro da Editora Aleph chegando aí. Olha, cara. A Editora Aleph, nossa parceira. Parceiraça. Estava com um stand maneiríssimo na Comic Con Experience. Estava irado. Estava maneiríssimo. Com certeza. Cara, eu vou falar aqui de Eu, Robô, de Isaac Asimov. Tá. Olha aí o jovem, né? Cara, não, eu sério. Vai ter um nerdgasmo. Isso não tá no briefing, mas eu vou falar. Fala. Eu vou falar porque é verdade, de coração. Fala, abre o coração, jovem nerd. O livro Eu, Robô foi o livro que me fez me apaixonar pela leitura. Olha só. Meu pai comprou quando eu tinha 12 anos, escreveu uma dedicatória, e eu deixei o livro encostado por vários anos, até que eu resolvi... livro, eu vou ler esse livro, cara. Eu me apaixonei pela leitura, desde então nunca mais estive sem um livro pra ler, cara. Eu, Robô é um marco na história da ficção científica. É um livro de vários contos do Isaac Asimov sobre a evolução dos robôs. Então começa com um robô bem... girino. Não. Robô girino. Começa com um robô doméstico, que se chama Robbie. E a história vai avançando, vários contos diferentes, até que no último conto há uma desconfiança de que o presidente mundial, alguma coisa assim, era uma figura de autoridade mundial, é um robô. Não sabem se é um robô ou não, há essa desconfiança. Caraca. É muito maneiro, cara. Todo o conceito do cérebro positrônico, as três leis da robótica, são muito bem exploradas, que são influências até hoje, você viu? O Dara em Star Trek, a nova geração. Você tá falando de quem? Dara. Data. Data. Data. Darara. O Data, que é o androide da nova geração do Star Trek, ele foi completamente, tinha um cérebro positrônico totalmente inspirado em Asimov. Nem fala disso toda hora em Big Bang Theory. Lembrando, se você viu o Eu, Robô no cinema com Will Smith, ele não tem nada a ver com esse livro. O Eu, Robô é uma história, um roteiro que tem algumas menções a contos do livro original, mas ele não tem nada a ver com a história lá do Will Smith. Ele são contos completamente independentes que vão marcando essa evolução dos robôs. Além disso, a Aleph tem mais livros de Isaac Asimov do seu catálogo, entre eles os 7 livros de Fundação, olha aí. Ó. Oh. Foi eleito em 1966 a melhor série de ficção científica e fantasia de todos os tempos. Excelente. Também tem O Fim da Eternidade, que é um clássico, Os Próprios Deuses, a série dos robôs composta por 4 volumes. Ou seja, livro pra caramba de Isaac Asimov. Sempre que alguém fala, eu queria ler ficção científica, por onde eu começo, eu queria ler Asimov, por onde eu começo, eu comecei por Eu, Robô e foi foda. É um excelente gateway pra quem quer conhecer a ficção científica na literatura. Vale a pena, tem link aí no post. Muito feliz de falar de Eu, Robô, eu recomendo. E se você não quiser ouvir os e-mails sobre o último Nerdcast, que nem o Jurandir Filho, você pode pular para... 22 minutos e me diz uma coisa. Setembro chove? Mais um recadalho. Ah... da Nerd Store. Música de Natal. Música de Natal. A Nerd Store está abarrotada de camisetas novas, isso, galera. Isso aí. Se você está indo ver nesse final de semana o Hobbit, sim, pode garantir a sua camiseta. Nós temos várias novas. Várias novas camisetas inspiradas e licenciadas do Hobbit. Uhum. Nós temos a camisa do Bilbo Burger. Burger. Boa, burger. Muito maneira essa camisa. Bilbo Burger. Burglar. Você não sabe falar burger. Burger. Bilbo Burger. Burger. Que é um pedaço da carta, aquele, que, né, a carta do contrato. O contrato, irado. Com aquele selo, né, aquele selo de cera. Aham. Uhum. Muito maneiro, ficou muito maneiro essa camisa, ficou muito bonita. Nós temos a camisa dos barris. Sim. Nós temos a camisa War of Five Armies. Excelente. Que é Battle, mas é um tabuleiro de War. Jogo de tabuleiro, muito ficou maneiro. Muito maneiro, ficou muito maneiro essa camisa. E temos a camisa Thorin Map. Ah, muito bom. Que ficou bom. Maneiríssima, porque a estampa é só no lado esquerdo, uh-huh, né? E tem um detalhe na manga. Pô, ficou, cara, muito foda, cara. Vai aí camisa. No post, vai ver, cara, os links. Estão muito fodas. Estão muito bonitas as camisas. Cara. Se você quiser, você pode ir pra comprar pra ir na sua estreia do Hobbit, ou você pode ostentá-las. Ficaram muito bonitas, ostentá-las depois, porque a gente já viu o Hobbit. Já viu o Hobbit, a gente gostou, pessoal. É. Podcast já tem título. Isso aí. Além das camisas, pra celebrar, sim, o último filme de visita à Terra-média, sim, nós temos um lançamento Tenda Pop Mitologia do Nerdcast. Está sendo lançada a camisa do Ozob, tu é babaca, cara! Babaca! Tu é babaca, cara! Olha aí pra você ouvir a segunda parte do Nerdcast de Cyberpunk que está chegando. Dia 26. Exato. De camiseta temática. A caráter. Você já tem a bitoca. E agora? Uma bitoca no meu nariz. Exato. E agora você pode ter a tu é babaca, cara. Excelente. Fala que você pode simplesmente olhar pro teu amigo e apontar pra sua camiseta. Vai falar uma merda, tu, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Você pode fazer isso com a outra também, né? Que é um beijinho, ó. Exatamente, ah, muito bom. No meu nariz. E aí tem camiseta do Super-Homem, tem camiseta do Batman, tem camiseta do Groot, do Odor. A história está abarrotada de novidades, fora livros, canecas e tudo mais. Faça o seu Natal na nerdstore.com. Presente de Natal até lá, hein? Pra você e pras outras pessoas, rapaz. É o Natal. nerdstore.com.br. Agradecer os 10 cacete de agulha que doaram sangue. Primeiro pedido de doação para Antônio Abel de Aguiar. Tem link aí no post para você se informar mais. Agradeço ao Bruno Idec, Bruno Moutinho, Silene Andrade, Emerson Rocha, Felipe Falx, Jonathan Mainardes, Camar Alves, Larissa Fuji, Leandro Melo, Mariana Ire, Luiz Fernando Santini, Felipe Diniz, Renan e Rian Souza, Thiago Volpate e Vinícius Schneider. Muito bom. Obrigado por doar sangue, galera, e salvar vidas. Temos também várias pessoas do Scalp Solidário doando cabelos para quem precisa, para quem está se recuperando, para quem precisa de uma autoestima, uma ajuda no tapa na peruca. Vanessa Nunes, Gabriela Natasha Chimbida, Estela Carregalo, Elisa Takehara, Cristina M. Ogawa, Brenda Lima Batista e Milene Hernandes. Muito bom. Muito obrigado por ter doado suas cabelos. Madeixas. Pra quem vai precisar. Valeu, galera. Muitas artes dos fãs. Eu quero agradecer vários Ozobs. Ozobs tá voltando aí. Muita expectativa. Obrigado a todos os nerds que mandaram arte dos fãs essa semana. Tomás Pereira Machado, 21 anos, estudante de economia, Araraquara, São Paulo. Olá, nerds. Gostaria de acrescentar um jogo à discussão do Nerdcast 443 de FPS Games. Além de ser baseado no excelente livro de Tom Clancy, que foi a minha porta de entrada para esse maravilhoso universo, o jogo foi desenvolvido pela Red Storm. Trata-se de Rainbow Six. Eu considero até hoje um dos FPS mais táticos que existe. O jogo conta com uma fase de planejamento muito interessante, onde você analisa o mapa, monta as equipes, dá comandos, coordenadas para a ação que será feita, e depois a ação tem alguns elementos do GoldenEye também, que nem vocês bem comentaram, como precisar atrair o mínimo de atenção, usar armas silenciadas, temporadas, mas acompanhando outros agentes e comandando mais equipes. Ou seja, não é só você, você vai comandando a galera toda. O jogo é extremamente difícil, pois você morre com um tiro e os inimigos acertam quase 100% dos tiros. E se um agente morre na missão, ele está morto pelo resto da campanha. Pelo menos os seus agentes são tão preciosos quanto. O jogo não ficou tão conhecido assim e, na minha opinião, Fecal é bastante underrated ou subestimado. Por quê? Foi lançado na mesma época de tantos outros FPS como Half-Life, Unreal Tournament, Quake 3, mas foi uma referência em FPS táticos. Muito bom, é verdade. Muito bom Rainbow Six e seus subsequentes. Leonardo Hurts. Hurts. Essa trema em cima do outro tem alguma pronúncia diferenciada? Hurts. Isso. Leonardo Hurts. Hurts. É, a trema faz esse... enrola a língua. Hurts. 16 anos de estudante de ensino médio, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quando ouvi o Nerdcast 443, percebi que vocês haviam citado o Angry German Kid. Afinal, o nome dele é Hurts. Estavam na dúvida se esse vídeo era fake ou não. Que vídeo é esse? Tu nunca viu, moleque alemão? Teclado. Pois bem, o vídeo na verdade era uma encenação da criança. Não. Supostamente com o nome de Leopold. Não, duvido. Não. Segundo Leopold, o vídeo seria uma resposta à postura de seus pais em relação aos games. Na época, uma ação da Alemanha defendia que crianças que jogavam games de FPS... Ah, é porque o Nerdcast semana passada foi o de FPS com aquele execrável do Jurandir. Você tava achando estranho hoje? Eu não lembrava do assunto. Que as crianças que jogavam FPS podiam desenvolver distúrbios psicológicos. Ah, e ele ajudou a causa, né? Pois é. Então, ele fez esse vídeo satirizando, entre aspas, como as crianças se comportariam se isso fosse verdade. Porém, um canal alemão que conseguiu acesso ao vídeo teria dito que o pai do garoto colocou uma câmera escondida pra filmar ele agindo daquela maneira enquanto jogava seu jogo favorito, no caso, o Unreal Tournament. Leopold teria dito que por causa desta má interpretação ele começou a sofrer bullying dos colegas na escola. Eu acho que ele já devia sofrer bullying antes disso. Após isso, foram surgindo várias paródias desse vídeo que acabaram viralizando na internet. Claro que tudo isso não passava de uma farsa e muitos até hoje não sabem que o vídeo é uma brincadeira. Cara, não sei, cara, muito real, cara. Esse moleque então é muito bom ator, cara. Deve ser, às vezes ele porque é um ator. É muito dia, real. Expressionismo alemão. Caraca, tem que mandar pro detetive virtual. Só falta falar que aquele outro moleque lá que enfia o controle no rabo também é fake. Pois é, exatamente. Guilherme Ribeiro, 25 anos, doutorando em física, Paris, França. Aí, agora já gostou. Começou. Apesar da ausência do nosso anão escrotizador preferido, tenho que dizer que esse episódio sobre FPS foi muito divertido e nostálgico. Na parte que vocês falam da ID Software, faltou também mencionar outras duas franquias sensacionais, Heretic e Hexen. Ambos jogos utilizavam a mesma engine de Doom, entretanto eram ambientados num mundo medieval místico extremamente badass. Hexen possuía o diferencial de possuir mundos conectados, ao invés de fases sucessivas, onde tínhamos que encontrar chaves para abrir as portas e prosseguir para o nível seguinte. Faltou também dizer que Doom teve a versão para o Super Nintendo com um cartucho vermelho foda. O moleque que possuía o cartucho era respeitado pelos outros, menos pelo babaca que ostentava um cartucho preto de Killer Instinct. Um grande abraço para vocês e toda a equipe de colaboradores do Jovem Nerd, menos o Jurandir. Muito bom. Vocês não sabem quanto o Nerdcast tem sido importante nessa jornada de expatriado, cara, fora. O pessoal que mora fora fica com saudade de falar com alguém em português, ouvir. Eu vou dar uma dica pra essas pessoas. Por que vocês não falam com as pessoas do país que estão? Não, mas... Fale com franceses. Não, mas eles querem também a língua materna, entendeu? Pra que isso, gente? Desapega! Muitas vezes, quando eu estou só, uma piada ou uma escrutizada proferida em algum episódio faz uma grande diferença em meu dia. Olha aí. Legal, legal. OBS chupa meu e-mail, Jurandir. Muito bom. Mãe de Na Topic. Ih, rapaz. Leandro Sanches da Silva, 29 anos, engenheiro mecânico, Santo André, São Paulo. Quero ver. Num dia de trabalho, sem muita inspiração, resolvi ouvir algum papo maluco no Nerdcast distante. por que não ouvir o Nerdcast 13? Google. Sobre Google, nossa, mãe. 13, é, caraca, cara, você tá maluco. Eu acho que a gente deveria realmente tirar alguns Nerdcast. Ah, é um arquivo histórico, acho, cara. Cara, mas a história não pode ser manipulada. A gente podia fazer novos, remaster. Remaster, exato, né? A gente podia começar a virar o Jorge Lucas do podcast. Exato. Botar umas risadas. Exato. Sei lá. Bem, ele continua aqui. Talvez pudesse ouvir alguma previsão do futuro? Ele se pergunta. Comecei lendo como não pergunta e terminei como pergunta. Porque em português eles não... Eu acho isso inteligente do espanhol. O quê? De ter o ponto no início, exato, pra baixo. É, quando é exclamação. Você já sabe. Pô, é inteligente. Ok. Algo que parecia loucura na época e que hoje é realidade. Olha aí. Pra minha surpresa, o Azaghal já começa fazendo suas previsões durante a leitura de e-mails. Meu Deus. Ao ler a pergunta de um ouvinte que gostaria de saber quando iriam fazer um Nerdcast sobre Star Wars. E o Azaghal responde que está esperando filmar o episódio 7 e o Hobbit. Caraca, que excelente, cara. Caraca, bota aí, Léo, bota aí. Eu sou o Gustavo e queria pedir um Nerdcast sobre Star Wars e sobre o Senhor dos Anéis. Não fomos fazer nenhum Nerdcast sobre Star Wars e tampouco o Senhor dos Anéis. Isso! Claro que vamos, pô. Nós vamos fazer, mas esses Nerdcasts são especiais, nós estamos esperando oportunidades melhores. Então vamos esperar. Eu dei a sugestão pra gente esperar o sétimo filme. O episódio 7, né? Exatamente. Pode ser, a gente, quando vier o episódio 7, a gente começa a voltar. E quando filmarem o Hobbit, a gente faz sobre o... É verdade. Quanto que era isso? 2013? 2006. Não, episódio 13? É. Caraca, 2006. Nossa, cara. Quem diria que daria pra ouvir assuntos atuais na leitura de e-mail do episódio 13? Muito obrigado pelas horas de diversão e gostaria de saber quais são os dados bancários para eu fazer o meu depósito de R$44,20 relativos aos 442 episódios. Não vou considerar os episódios A, B e C. E essa galera fica falando gracinha, vai pagar 10 centavos, eu começar a cobrar R$1. Aí eu quero ver pedir a conta. R$444, que o episódio de hoje é 444, bonitão. Então em vez de R$44, deposita aí R$444, que R$1 é mais do que justo. Porra, tu aumentou o preço, era 10 centavos. Ah, quem mandou voltar na... Tá maluco, né? Eu quero entender a Ucrânia. O que está acontecendo de fato na Ucrânia e por quê? Por quê? Por que o cara quer brigar com o mundo? É assim. Eu posso dar uma resposta que eu posso te dar. Esse é o mundo. É a ganância. É verdade. É grana? Passa gasoduto lá? Sabe? Que abastece a Europa toda, basicamente. Ah! Essa aqui é a parada. E aí, quem é que vai lucrar com o gás é a grande questão do negócio. Então, o que eu sei é que a Europa não pode brigar muito forte com a Rússia, porque a Rússia chega e fecha a torneira do gás. Quem manda em Butterton? Exatamente! Titia! Quem comanda Butterton? Tá dizendo então que o Putin é a titia? Não. Ah, ele é o Master Blaster. Ele é o Master Blaster. Quanto tempo eu não escuto isso? Master Blaster. Então eles não podem, né, cortar relações totalmente porque o gás dos caras vem da Rússia. A situação chegou num ponto assim tão crítico que a Angela Merkel deu uma declaração falando que a Alemanha teria que... E quando ela fala Alemanha, ela diz União Europeia, né? Sim. Que a Alemanha teria que rever os seus conceitos e pensar como quer entrar pra história e que o preço seria pagar mais caro por um gás vindo de outro lugar. Eu acho que não só gás, cara. Eu acho que essa galera tem que começar... a investir de verdade em tecnologias diferentes de energia, cara. Não vai. Toda a merda mundial vem da questão energética, cara. Não é possível que a ganância dessas pessoas seja tão grande, cara, que evite se achar uma solução barata, não barata, mas uma solução viável economicamente para a questão energética. Porque enquanto esses caras estiverem mamando na indústria de óleo e gás, a gente vai ver essa merda, financiamento financiamento de terroristas, financiamento de toda a violência que a gente tem pelo mundo. Vem cá, mas a Angela Merkel não foi a primeira a dizer, quando teve lá o tsunami de Fukushima e deu merda na usina nuclear lá, vazamento, ela não foi uma das primeiras na Europa a dizer, ó, energia nuclear, perigoso, vamos parar com essa porra, vamos desligar mas aqui. É, a gente nunca sabe qual é o interesse real das pessoas que estão nos poderes, quem, quais grupos eles estão defendendo, né? Essa que é a minha. A energia nuclear nem é tão perigosa assim, mas quando você faz uma usina nuclear na beira do oceano, num lugar que tem terremoto e tsunami, né? Não, porque eu ouvi durante muitos anos nego reclamando de Angra, falando que o lugar onde foi escolhido pra construir Angra, que era uma merda, que não é bom ter uma usina nuclear na beira d'água. Eu nem sei se isso é... Uma usina nuclear de segunda mão. Vamos, né? Falar direito, cara. Seminova, seminova. Todas as usinas nucleares, eu vou falar todas, mas não, é, não deve ser todas, mas todas as usinas nucleares no mundo hoje são já de segunda mão. Não tem grandes investimentos de nuclear mais. Aqui nos Estados Unidos tá tudo baldeado, cara. Ninguém faz investimento em novas usinas aqui, em nova tecnologia, cara. Tá tudo antigo. Ô, JP, onde é que tem a usina nuclear aí? Em Jacksonville, aí perto de Orlando? Springfield. Não, tem uma em Orlando. Tem uma em Orlando? Quando você sai do aeroporto e você desce a estrada pra vir aqui pra Eterno, você passa por uma, cara. Caraca, sério? E até a orelhinha do Mickey, né? É, do lado do Kentucky. A orelhinha do Mickey? Mas é bem pertinho. E veja que isso tudo porque não existe mais a usina nuclear de Chernobyl, né? Que é na Ucrânia. Exatamente. A parada nuclear é que ficou muito no subconsciente das pessoas, né? Que nuclear é o medo. É, né? O medo da energia nuclear é porque tá muito atrelado à Guerra Fria. Exatamente. E aí gera aquele sentimento de medo, de plantão da Globo, aquela porra toda. É. E aí, o que acontece? Quando você tem um acidente nuclear, esteticamente é muito desagradável. O impacto na cabeça das pessoas é muito grande. É, esteticamente. A pessoa fica imaginando em mutante, em, sabe? Abre sua mente. Peixe com três olhos. É, sei lá, criança que nasce fodida, sem olho, sem orelhas. E aí, quando você morre só por causa de guerra e terrorismo, é mais limpo esteticamente. É verdade. Que ninguém vê. Não tem consequência a longo prazo, entendeu? A morte acontece e acabou. A massa não liga o terrorismo diretamente à indústria do petróleo, né? É. A China tá fazendo um investimento interessante em energia solar pra baratear o negócio todo. Vamos ver se vamos conseguir evoluir. Outro dia eu tava lendo uma reportagem sobre esse negócio de energia solar e o Brasil vai começar a investir nisso e tal. E eles têm plano pra 2017 produzir... Eu não lembro os números, né? Mas até 2017 produzir, vamos lá, X kilowatts. E a China produz X kilowatts em uma semana. De energia solar? De energia solar, é. Não, eles estão... A China tá fazendo um investimento sério em energia solar. É, eles estão muito à frente. Parece que eles descobriram lá uma tecnologia pra baratear o processo. É, porque o caro é a bateria, né? Da energia solar. O Japão, parece que podia fazer isso, né? O Japão podia fazer isso, dá bem. Também, né? Todos eles, cara. Mas é que não falou. É porque a terra do sol nascente, Dudu? É, finalmente. Alguém sacou a piada. Das coisas, a merda é que a gente tem governantes pra todo lado, eleitos ou colocados no poder da forma mais diversa possível, mas a gente nunca sabe de fato pra quem esses caras estão trabalhando, né? Porque pra população não é. O caso da Rússia, então, é muito claro, né? Que esse governo russo tá lá pra defender o interesse de certos grupos econômicos, cara. E é tudo que eles fazem. Estados Unidos também, né? Também, mesma coisa. A grande merda da democracia aqui nos Estados Unidos, e talvez cascateou pros outros lugares, pro Brasil também, é essa porra que eles abriram as pernas pra doação de campanha. Você pode doar quanto tu quiser hoje de campanha, as empresas podem doar quanto que quiser. Ficou tudo um absurdo de caro, né? Só ganha quem gasta, porra, $500 milhão, sei lá, de dólares na campanha. E aí você fica preso a quem doou, né? Vai fazer o quê? Tu tá preso ao cara que te doou. House of Cards que eu diga, né? Exato. Você tá botando só dentro da coisa da campanha, cara. Tem um esquema de corrupção muito maior por trás rolando depois da campanha também. Mas depois da campanha, o cara já tá preso de qualquer jeito. Ele já tá preso desde a campanha, aquele grupo. O que o JP tá querendo dizer é que ele já começa, né? empresa. É, ele já sai. Como é que ele vai fazer alguma coisa contra o setor de petróleo se foi o cara do petróleo que botou por um terço do dinheiro da campanha que elegeu ele lá? Ou a galera alimentícia, ou a galera farmacêutica? Você não sabe, né? Você não... É só um contrato. É, e é muito louco porque tem vezes que o cara que faz a doação pra campanha faz a doação pros dois candidatos, né? Os principais, vamos dizer assim, né? Sim, sim. Então não tem erro, o cara tá lá, sacou? Ele vai apostar no preto ou no vermelho. É, exatamente. Exatamente. Ele não vai perder. Na realidade, veja bem, é um investimento do cara. É, um investimento. Veja que loucura, né? É um investimento da empresa, né? Então uma coisa que deveria ser política, a gente tá falando aqui da configuração do nosso mundo aí, que tem até a ver com o nosso século XXI, o que deveria ser político virou puramente econômico. Não que não existisse isso antes. Tiver até um investimento assim nos bancos, né? Fundo político. Você bota sua grana no candidato, né? É. E aí, se ele for eleito, vai render mais aquele fundo. Mas é isso existe. É um fundo, sei lá, o fundo 90% é investimento no candidato X e 10% no Y. Aham. Uhum. Que aí... É. O Partido Democrata ainda tem muito do percentual de doação da campanha deles vindo das pessoas físicas. O Partido Republicano é quase tudo corporação, mas o Democrata ainda tem muito das pessoas físicas, né? O fulano, sei lá, o artista lá, tal, deu 2 milhões, o outro cara deu 5, não sei o que, e vão contribuindo. Essa galera tem menos interesse, vamos dizer assim, em coisas desse gênero. E até uma maior dificuldade de cobrar qualquer coisa, exatamente, né? Mas se foi exatamente o galera da indústria farmacêutica que botou dinheiro, de alimento, não sei o que lá, você tem como fugido, né? Quando o cara vier te pedir, ó, isso aí não pode, isso ali pode. Não, isso, além do fato do cara cobrar o investimento que ele fez, se você não agir conforme manda o figurino, ele te boicota e te fode, né? Então tem isso também. E qual foi da invasão da Crimeia, assim? Eles aproveitaram uma instabilidade política lá? Ó. A Ucrânia é um caso mais complicado que puramente econômico. Tudo bem que o viés econômico é o mais importante, mas ele tem uma configuração aí bem diferenciada. Primeiro porque, assim, a Ucrânia, a região que hoje é a Ucrânia, nem sempre foi Ucrânia, é o berço da Rússia. Uhum. No rio Dnieper existiam várias tribos eslavas e aí os suecos, os vikings suecos vieram colonizar e esses suecos foram chamados de Rus, né? E daí que vem o nome Rússia. Rússia, né? É a terra dos russos. Olha aí. É daí que vem o Russell também? O Russell é ruivo em irlandês, cara. Olha aí. E tu é ruivo aonde? Ah, eu tenho 4 pelos de barba ruiva. Tanto que, assim, a capital desse primeiro reino, né, que existiu era Kiev Rus. Então, a Ucrânia é uma parte importante pra Rússia, historicamente. Entendi. Só que a Ucrânia, a região da Ucrânia, já foi parte da Lituânia e da Polônia. Né? Isso a gente tá falando de Idade Média, né? Século 14, 15. E aí, só no século 17, ele se tornou parte do Império Russo. Voltou a fazer parte da Rússia, né? Aí já era... Ou seja, misturou várias etnias na parada. E aí, no século 20, a Ucrânia se tornou realmente uma república soviética, como um país, né, independente, quer dizer, independente não, autônomo, mas não independente. Mas fazia parte da União Soviética. Da União Soviética. Né? Ok. Eles tiveram movimentos nacionalistas lá pra ter uma identidade nacional, pra ter independência da União Soviética, mas foi naquela época mais pesada, né, nos anos 30, teve 2 expurgos lá que... O Stalin matou, sei lá, 1/3 da população, não foi uma parada maluca, assim? É, então, e foi 1/3 direcionado ali, né? É. 90% da elite cultural da Ucrânia foi dizimada, tá ligado? Matou os caras de fome também, né? Foi uma parada... Também. Parada foi um capeta. O outro viés aí, a importância da Ucrânia é porque ela é conhecida como o celeiro ali do leste europeu, né? Eles têm um solo muito fértil, então produz cereais pra caralho lá. E esse negócio aí de morrerem de fome é interessante porque, assim, eles produziam a comida, mas a comida ia pra Rússia e eles não tinham o que comer. Aí vem a Katniss com seu arco e flecha pra salvar a colônia. Mas depois da queda da União Soviética, com o fim da Guerra Fria, aí eles viraram Ucrânia independente novamente, é isso. Sim, mas antes disso tem uma parada. A gente viu que o primeiro lugar que deu merda na Ucrânia foi a Crimeia, né? Sim, que é aquela península Rabicó ali embaixo, exato. Isso, o Mar Negro. Península Rabicó. É um rabicózinho da Ucrânia. Vocês lembram que teve uma guerra da Crimeia, né? Sim. Me lembra o Conan, isso. Caraca. Essa guerra da Crimeia, os russos travaram uma guerra primeiro contra o Império Otomano, depois as potências europeias entraram a favor do Império Otomano, e a desculpa para a Rússia tentar invadir a Crimeia era proteger os cidadãos russos que moravam na Crimeia e estavam sob domínio do Império Otomano. Uhum. Né? Porque eles eram cristãos ortodoxos, tal, não sei o quê, e os otomanos eram muçulmanos, islamitas, tal, não sei o quê. Uhum. E aí tem um fato que em 1954, o Khrushchev, Nikita Khrushchev, que era ucraniano, passou a Crimeia da Rússia para a Ucrânia. Era a comemoração de 300 anos da integração da Ucrânia no Império Russo, e aí era para ser tipo uma integração simbólica. Sim. Dizem as más línguas que ele tava loucão de Stolichnaya e resolveu em cima da hora essa parada e que ninguém quis contestar o cara. Mas até o Gorbachev, que é um cara mais moderado e tal, fala que foi um erro histórico ter passado a Crimeia pra Ucrânia. E isso foi quando? Isso foi década de 50, é isso? Isso, 54. Khrushchev, né? E aí ficou essa pinimba de o negócio era nosso e passou pra vocês, e a maior parte da população era de etnia russa, né? Acho que mais da metade é russo, aí tem tártaro e tem ucraniano. E tem um tártaro tem no meu dente também. Nossa! Não, caralho. Foi ruim, muito foi anti-higiênica. É. Pô, ainda bem que o Tucano não inseriu os cossacos nessa daí. Tem uma parada que é assim, a Crimeia sempre foi um lugar estratégico pra você dominar o Mar Negro, né? Uhum. Tanto que a Rússia, a União Soviética, na verdade, né, tinha uma frota que é chamada Frota do Mar Negro, que ficava... Na base naval, né? Isso, estacionada na Crimeia. E o Boris Yeltsin, mais pra frente aí, depois da perestroika e tal, dividiu essa frota do Mar Negro entre a Rússia e a Ucrânia, que também falam que foi um outro erro da história da Rússia. Isso o Putin fala também, uhum. Que foi uma puta burrada da Rússia fazer essa divisão. E aí depois começou a ter várias manifestações na Ucrânia do povo indignado. Primeiro foi a Revolução Laranja, que foi uma eleição que teve, se não me engano, em 2002, que teve fraude eleitoral. O povo foi pra rua e conseguiu fazer com que tivesse uma nova eleição e a oposição, que não era pró-Rússia, era pró-Ocidente, tomasse o poder. Só que depois o cara que perdeu conseguiu entrar no poder. E esse cara foi pressionado pela população a fazer um acordo com a União Europeia e se afastar da Rússia. Só que aí o Putin começou a jogar pesado. Falou, não, beleza, aí a gente corta o gás. Passa o gás por outro lado, né? Exatamente. E aí o que aconteceu? Esse presidente voltou atrás e cancelou o pacto que ele ia fazer com a União Europeia e se voltou pra Moscou. E aí o povo ficou putíssimo, que o ucraniano mesmo, ele quer se ver livre da Rússia. A Rússia lembra muita coisa ruim que aconteceu na história da Ucrânia. Eles foram pra rua, inclusive lá os irmãos Klitschko, sabem quem é? Não. É. Os irmãos Klitschko, aqueles gigantes trogloditas, campeões de boxe peso pesado? Não sei quem é. São dois irmãos, Vitaly e Vladimir. Um deles, inclusive, é o prefeito de Kiev hoje em dia. Ah, é? Caraca. Os caras estavam lá, nas manifestações, tiveram, tipo, você pegar os vídeos das manifestações, eles estão na linha de frente. Na porrada? Na porrada? Sim, pô. Eles ocuparam uma praça lá e vinham tentar tirar e não tiravam, até que eles conseguiram depor o presidente. Excelente. Excelente. Porra, não é? E um deles é casado com a... Não sei se é casado ou namorado da Claire, do Heroes. Claire do Heroes. Não é Claire? A cheerleader. Não, save não. Save the cheerleader, save the world. E ele salvou. E pior que o cara tem 2 metros de altura, esse... Pô, mas a cheerleader tá morando lá na Ucrânia? Ah, vai saber. Mas aí então teve a história do referendo. A galera lá da Crimeia votou em um referendo manifestando o desejo de se voltar a ser incorporada à Rússia. Isso. E aí 86% da população foi pró virar Rússia. Eu lembro que começou a ter um monte de protesto e aí a Rússia começou a mandar a galera pra ajudar e os caras tinham uniforme de exército, mas não tinham nenhuma identificação de que eles eram um exército russo, né? E a Rússia não falava nada. Ô, não sei de nada. Tem uma galera aí militar altamente equipada, sem nenhum badge de nada, e eles falam russo. Não sei de onde eles são, cara. Então, inclusive, a porradaria começou a ficar séria quando a Rússia aprovou a intervenção no leste da Ucrânia para defender a população de origem russa. Quer dizer, o mesmo motivo da guerra da Crimeia, eles usaram nessa outra guerra da Crimeia, né? É só uma justificativa ideológica, né? Sim. E aí eles invadiram um pedacinho ali. Só a cabecinha. É, só o o canhão do tanque. Criou mais um problema porque você tinha também tropas ucranianas que eram pró-Rússia, né? Tinha uma galera que era são os rebeldes, é isso? Sim. Que estão sendo auxiliados pelo Putin, né? E aí teve toda a história do avião que os caras derrubaram. O avião aí já não é na Crimeia. Então, não é, já é no leste, exatamente, né? Isso, aí já é em Donetsk e Lugansk, que também tem maioria russa. Então, mas afinal, essa história do avião foi esclarecida ou não? Ainda tá envolta em mistério. Não tem mistério nenhum, né? Os caras derrubaram o avião com uma arma russa. De propósito. Um avião comercial passou a 10 mil metros. Os caras acharam que era um caça ucraniano. Não acharam que era caça, mas acharam que era um avião de transporte de... Ou seja, um avião militar ucraniano, entendeu? E derrubaram a parada, cara. Entendeu? Aí o que pegou é que tem uma gravação do cara falando lá com o contato dele na Rússia, falando, dizendo exatamente, acho que a gente fez merda, né? É, eu vi essa gravação. Mas, pô, foi mesmo, né? E o pior é que nesse avião tinha o maior especialista em HIV do mundo. É verdade, cara. E ele foi a notícia, mas só que todos os outros caras que estavam no avião, não, todos não, mas uma porrada de gente estava indo para um congresso na Austrália e também eram pesquisadores fodas de HIV. E aí rolou, isso gerou uma conspiração contra a cura do HIV, né? Também. O que pode ser verdade. Pode ser verdade. Primeiro, porra, gente, todo mundo no meu avião? Ué, mas tá todo mundo pro meu lugar, porra. Tá aí a maior lição dessa parada. O quê? Não bote todo mundo, muito bom em uma coisa só, no mesmo avião. Mas essa galera não se conhecia, teoricamente. Tava não, todo... não. Tinha todo que mundo se conhecer. Indo pro congresso, cara. Peraí, o estudo da AIDS é um trabalho solitário. Eles não se falam. Só não, em congresso. Cara, mas... O congresso é tipo um baile de máscaras. Não, mas você tem pessoas de pesquisadores que trabalham em lugares diferentes e tal. Indo foi fatalidade mesmo. É vacilado, eu achei. É aquela parada que uma coisa não acontece só por um motivo, né? É. Caralho, o que, que a companhia aérea tinha que passar por cima de uma zona em conflito, brother? É, já tinham dito que tava complicado ali e que, né, deveria ser evitado, né? Só duas companhias aéreas que não tinham tirado essa rota. A maioria tinha deixado. Tinha parado já de voar por ali, né? É, isso. A maioria tinha pegado outras rotas. Duas optaram por continuar. Caraca. É a mesquinharia humana. O cara quis economizar em combustível, não quis dar a volta? Mas é isso barato mesmo. Barato é caro, né? Barato é caro. Não, e foi uma coisa meio assustadora depois que teve o acidente, né? Que aí veio aquele alerta todo, realmente parem de voar aqui e tal, não sei o quê. Tem um aplicativo chamado Flight Radar 24, que você vê os aviões em rota, né? Você olha no mapa os aviões em rota. E aí você olhava na Europa ali, e um buraco, porque na Europa, cara, tem um tráfego intenso de avião que a gente não tem nem noção. Você não consegue ver o chão de tanto avião que tinha naquele aplicativo. E tinha um buraco enorme de aviões em cima da Ucrânia. Você tá no avião, tá com o aplicativo ligado e vê que o teu avião tá passando por ali, né? Não, porque não pode, não, né? Não, caralho. Não, mas sei lá, o cara perdeu. Esse cara também não podia passar por lá. O pior de tudo é que o avião que caiu era da Malaysia Airlines, né, cara? É, tinha acabado. Não caiu, ele explodiu no ar. É. Foi derrubado. Mas foi uma coincidência infeliz que tinha acabado de sumir aquele esse outro cara avião. Da Malásia tá fazendo merda. Então faz duas vezes? Primeiro o avião some, depois eles continuam falando da rota, que é isso? Pô, já perdemos o avião, agora tem que economizar o combustível. Passa por cima da Ucrânia? Sei lá, cara. Caralho, esses caras. Essa é a segunda lição que a gente tirou desse programa. O quê? Não voe de Malásia. Teve até a brincadeira de um holandês, né? É, ele botou no Facebook, não como foi? Como o negócio da Malásia não tava ainda em pauta, né? As pessoas falando que sumiu, que é mistério e tal. Ele tirou uma foto do avião e ele falou assim, sumiu. O avião sumir é esse aqui. É. Tava nesse voo. Ele publicou botou no Facebook, né? Negócio assim. E aí, o avião foi explodido? E aí, foi explodido. Exatamente. Que piadista. E ele morreu ou ele tava no avião? Morreu, cara. Ah, então ok. Tá bom. Porra! Ah, achei que ele tava zoando. Ele tava no aeroporto. Ele morreu mesmo no avião, cara. Se ele não morreu, ele tá escondido aí no armário, né? Quando levantou aí no começo a questão do nacionalismo da Ucrânia e tal, essa coisa, e essa questão étnica, né, que não só racial, mas étnica, ela é muito forte nessa região dos Balcãs, cara, em outros lugares aqui onde moro no Brasil, isso é uma coisa que o Brasil é privilegiado pra caralho, assim. Eu sei que a gente tem racismo, a gente tem tudo isso, mas, assim, é muito diferente do que é lá fora, cara. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, a galera não se mistura, vive em guetos. Só pra dar um exemplo e dizer que essa questão da Ucrânia, por exemplo, nos Balcãs, na Guerra da Bósnia, por exemplo, também teve essa questão econômica, mas usaram-se muito porque tinha bósnios lá que eram islâmicos. Então, quando o Milosevic entrou lá e, cara, entrava, o cara era vizinho de porta. Os caras eram cristãos, outros são muçulmanos. Instalou um gatilho de ódio, os caras chegavam, abriam uma porta, matavam um cara, cortavam a cabeça. Então, essa coisa que a gente aqui no Brasil fala, ah, mas não é nada, não é nada, é seríssimo e é usado muito como um dos fatores que começam essas confusões todas e esses conflitos e tudo mais. A gente não tem muita noção aqui do que é isso, cara. Apesar de sabe que... Sabe o que seria um paralelo se no Brasil a comunidade japonesa resolvesse declarar que parte do interior de São Paulo agora é um país independente aqui nosso, entendeu? Ou o pessoal do sul do Brasil, né, também. Alguma coisa assim. Que já tem um histórico, é, exato. Pois é, alguma parada assim, né? O que aconteceu nos Balcãs. É mais ou menos o que eles tentam fazer no norte da Espanha ali, né? É, a Espanha é um pouco diferente, né? Não, mas mesmo no, dos Balcãs, porque aqui nós somos um país jovem, né? 500 anos aí. Mudou pouco a configuração do país, sim, né? A gente nunca teve aqui vários países com etnias diferentes. O que a gente vê na Espanha, por exemplo, o povo basco... É um são de povo, gente, né? Mas é o povo considerado o primeiro povo da Europa. Sim. Já o Vasco é o segundo, né? Já o Vasco... Caralho, Lu! Caralho. Voltou, ele está de volta. Agora, coitado, vamos falar mal pra caramba de mim. Corta essa. Bem-vindo, bem-vindo. O catalão fala uma língua completamente diferente, a cultura é completamente diferente. Ali sim, foi uma junção de vários povos, né? O que acontece muito no Oriente Médio, a questão do Kuwait, questão de Líbano, Síria, é porque esses países foram feitos depois da Segunda Guerra Mundial com a fragmentação de um grande império. Isso. E aí foram fronteiras marcadas, né? Artificiais, exatamente. Artificiais e que misturaram gente que não tinha nada a ver uns com os outros. É diferente também do espanhol, né? Os espanhóis, eles não foram juntados na marra, né? Até foram, lá atrás, mas é uma coisa tão antiga que hoje em dia você não pode dizer que eles estão ali na marra. Sabe onde rola isso também? Se fala pouco pra caramba, mas é na África, cara. Na África. Na África, na África, você tem um país, por exemplo, como, sei lá, Uganda, por exemplo, acho que é esse. Você tem 13 etnias, 13 tribos diferentes que se odeiam. Se odeiam, então, lá e foram juntadas na época da Europa. E quando a Europa saiu, fica o mais forte, maluco. É lógico. Entendeu? Só tem colocando porque se fala pouco da África. Isso é um problema África. A África daria um programa à parte aí, cara. É. Até. Sim, Ruanda, em Ruanda tem duas etnias, né? Que são os Hutus e os Tutsis, que existe uma guerra sangrenta, violenta entre essas duas etnias, que não existe diferença nenhuma entre um e o outro. Você nasce Hutu ou você nasce Tutsi, mas não existe diferença. Não é que são dois povos diferentes, são o mesmo povo. Peraí. Tutsi é o Dustin Hoffman vestido de mulher. É isso aí. Como não existe diferença? E aí, falando bem do Brasil, só pra complementar isso... Ufanista. Eduardo é um ufanista. Não, eu não sou ufanista, não. Inclusive, vou puxar você, o David. Azaghal. Seu pai é espanhol, Azaghal. Seu pai é espanhol, cara. Você é brasileiro, cara. Tipo assim, tem gente que os pais, né, sei lá, a gente conhece tantos filhos de libaneses, os caras libaneses que chegam aqui viram brasileiros e os filhos são brasileiros. Isso, por exemplo, não acontece nos Estados Unidos, que em 3-4 gerações, os caras ainda se consideram parte daquele grupo fechado. É porque eu acho que a cultura é diferente, né? Mas é disso que eu tô falando. Eu não sei por que isso, mas isso realmente é fato, né? Você tem os imigrantes no Brasil, mas é engraçado, porque no Brasil, o JP mesmo, o pai dele é português. O seu pai, assim como o meu, mesmo tendo lá a Casa de Espanha, que é o clube dos espanhóis, eles não viviam... Não é gueto, não vira gueto. Não viviam naquela merda, na verdade nem queria olhar pra Casa dos Espanhóis. Eu acredito que seu pai também não ficava procurando a comunidade portuguesa, porra nenhuma, né? Uh-huh. Acaba se misturando completamente e não fica. E nos Estados Unidos existe essa tendência forte. Mas é o filho do cara, aí eu só discordo com o Eduardo, porque o filho do cara perde muito disso, cara. Mas isso não tem a ver também com a receptividade do povo local? Se você é mal recebido, você vai procurar pessoas que são da sua colônia. Quando você é bem recebido... Claro, claro. Você acaba se misturando. Eu acho que é uma diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Mas não é só de recebido, por exemplo. Você vê lá a questão racial entre os negros, os brancos e os hispânicos que estão há gerações, várias gerações nos Estados Unidos. É uma questão muito complicada, cara. Tipo, até hoje, entendeu? Uhum. Os Estados Unidos é engraçado porque é uma terra de imigrantes, né? Americano uhum. mesmo, só os índios. É, como aqui, né? É, mas lá todo povo se sente excluído de alguma forma. É engraçado, né? Aqui foi muito mais violenta essa questão da escravidão e do processo todo. Foi muito mais violento, né? Gerou cicatrizes mais fortes que no Brasil. E tem essa terceira galera que chegou, que é a galera hispana, né? No caso dos Estados Unidos, você tem que levar em consideração também que até metade do século XIX, do Texas até a Califórnia, era México. Uhum. Não era Estados Unidos. Uhum. Os Estados Unidos entrou em guerra contra o México e tomou essa porra toda na mão grande. Por isso que todas as cidades do oeste americano têm nomes latinos. Espanhóis, né? É São Francisco, Los Angeles, San Diego, todas. Novo México. Novo México, exatamente. Eu sou do Breaking Bad agora. Teoricamente, essa terra dali, do meio pra lá, é a terra dessa galera, cara, né? Dos hispânicos, né? É, mas não é essa galera que tá gerando esse número de... Não, eu tô dizendo assim, essa galera não imigrou pros Estados Unidos, eles estavam no México e aí, de repente, virou os Estados Unidos, entendeu? Ah. Vou falar nesse tópico, o Obama, recentemente, tomou uma medida aí de, entre aspas, abrir as pernas, entre aspas, pros imigrantes, né? Pra dar uma solucionada, porque isso é uma questão bem polêmica aí nos Estados Unidos, que é essa questão do imigrante ilegal, que quer tentar, né, se legalizar e cacete, e aí fica essa porra, essa loucura de mandar nego de volta e caçar, e agora o Obama falou, não, vamos fazer com calma, quem tá aqui pode ficar, que tem umas condições, claro, né, qualquer um que atravessou a fronteira não é touchdown, né, não é assim. É. A não ser que você seja cubano, aí é touchdown. Sim, é diferente, a situação do cubano é diferente, né. O cubano que chega nos Estados Unidos, ele é, como é que chama? Exilado político. Exilado político, exatamente, diferente. No caso dos outros latinos ou qualquer imigrante, que, oriental, que seja, até brasileiro, acredito eu, que tá lá, ele tem uma situação minimamente, seguindo lá os termos deles, ele pode requerer um visto de permanência por 3 anos e depois de entrar no visto mesmo, né? É, vai ser um visto de trabalho que o cara vai poder ter nesse momento. Mas ainda tá muito nebuloso, né? Mas gerou uma polêmica aí, que a galera aí, que do Texas, sei lá da onde, quer caçar mexicano e jogar de volta, cara. Gerou porque ainda existe o lado econômico da coisa também, né? De que essa galera é uma mão de obra mais barata. Então, eles não conseguiram costurar aí num acordo que vá satisfazer todo mundo. Nem vão conseguir nunca, né? Porque são interesses tão diversos aí na parada que nunca todo mundo vai ficar contente. Mas os Estados Unidos também tava sofrendo aí mais uma cruzada das crianças aí, né? Com o negócio da 1 milhão de crianças chegando sozinhas, né? Cruzada das crianças? Eu que tô dando o nome de cruzada das crianças. Crianças chegando sozinhas? Tinha excursão pra Disney? Por quê? Porque existia uma brecha na lei de que se a criança tá desacompanhada... Tinha lá Augusta. Se a criança tá desacompanhada, ela não podia ser deportada. Não tinha um negócio assim, JP? Tem. E aí, nego, começou um esquema de mandar a criança sozinha pra cá. Mandaram, mas muita criança, cara. Não, é sério. Sim. Muita criança mesmo. Eu quero atravessar a fronteira com o caminhão e sair correndo. Corre, criançada. E aí, os caras pegavam as crianças e... Não tinha o que fazer. E não tinha o que fazer, entendeu? Assim, não tinha como deportar. Assim, os coiotes vendiam a história pras pessoas que são humildes, que não tem educação. O que aconteceu? Isso começou a gerar um gasto absurdo, porque eles tinham que ficar cuidado com as crianças durante um tempão. E devia cuidar daquele jeito, né? E aí eles estão tentando resolver a situação, porque os coiotes do outro lado vendiam, seu filho vai entrar, eles não vão poder conseguir. Devia ter catapulta de criança ali na fronteira, sério. Sério, esses caras botam no colchão enrolado e manda, maluco. E aí, quer dizer, isso é uma outra situação que caiu no colo do Obama, de como resolver isso. Os caras estão gastando uma grana pra segurar essa criançada lá e não tem pra quem devolver, como que vai fazer isso, né? Caralho, isso é uma situação bizarra se você parar pra pensar, né? É um pepino pro Obama, porque um bom núcleo da galera que elegeu o Obama foi a galera latina, né? Era um compromisso de campanha do Obama de tentar resolver essa questão dos imigrantes ilegais, em que os parentes dele legalizados votaram. Claro, né? Exatamente. Sabe Sabe uma parada que eu quero levantar aqui, já que a gente tá falando de criança e dessa parada toda? A China. A China e esses países que são as fábricas do mundo. Sacou? Bangladesh, Índia, etc. Que aí, volta e meia, agora tem esses escândalos de Facebook, que nego abre o brinquedinho da criança, abre a caixa do iPhone, sei lá, e aí tem lá um recado, sou um escravo, me ajude, escravo, help, não sei o que lá. Sim. E aí nego bota no Facebook, faz uma petição no Avaz, qualquer porra assim, e o mundo todo fica indignado, mas nada acontece. É. Final, porque economicamente nenhum país ocidental, oriental, o que seja, quer arranjar briga com a mão de obra e as fábricas do mundo, né, cara? É, porque o cara não quer pagar $2,000 no iPhone, ele quer pagar $300, né? Então, o cara tem pena lá da criança, mas também não quer pagar $2,000 no iPhone, né? Pra ser produzido aqui nos Estados Unidos. É muita hipocrisia essa parada. Então, mas o que a gente deve se sentir culpado por comprar um smartphone ou qualquer coisa pra você? Eu pago o iPhone no preço cheio. Eu me sinto menos culpado. Foi produzido lá de qualquer jeito. Eu tô fazendo a minha parte. Ai, cara. Não, eu não sei, cara. Mas isso é uma situação escrota. Assim, você como consumidor vai fazer o quê? Você não tem uma opção. Tem um iPhone feito por pessoas livres e tipo, mais caro e feito por escravos? Não tem essa opção. Você pode simplesmente... Então. Mas aí o problema é que assim, você vai se abster do mundo moderno como tu. Você vai virar Gabriel Dredd. Sabe qual é? O Gabriel não tem iPhone. Não, mas porque ele é um hipócrita no final das contas. Mas você, porra, pra você viver num mundo onde você não compra roupa que não é... Porra, é difícil. Não compra roupa da Zara, não compra iPhone. Não come parada que não seja orgânica, né? Que também não é muito difícil. Pra caralho que é foda também. Mas né? Assim, os governos, teoricamente, teriam um poder, né, maior do que a população de, porra, chegar e falar, ô, seu China, que porra é essa aí? Então, quando, o problema é assim, quando alguém chega, ô, seu China, que porra é essa? Ele levanta e sobe numa escada, olha você de cima pra baixo e fala assim, não se meta na minha política interna. Teve um encontro aqui nos Estados Unidos do presidente da China com o Obama e aí abriram a coletiva, o cara do New York Times fez uma pergunta pro presidente da China e mandou, pô, mas por que vocês ainda restringem o acesso à informação, censura, não sei o que lá? Aí o presidente da China olhou pra ele e falou, eu não quero responder a tua pergunta. Aí o cara ficou olhando com a cara de babaca, o Obama olhou pra ele e falou assim, com aquela sobrancelha assim. Perguntou por que quis, né? O cara do Obama falou assim, tu mandou, por que que isso, essa porra? Outro que quer, outro que não quer. Né? Mas é exatamente o que acontece todas as vezes que o Obama ou qualquer outro líder ocidental resolve fazer uma mini criticazinha às condições de direitos humanos na China. Eles ouvem um baita não se meta aqui e todo mundo tem que ficar calado. Ele fala pro Obama assim, então vai conversar com a Nike, vai conversar com a Apple, vai conversar com tuas empresas aí. Não, a China, meu irmão, a China dominou o mundo sem se dar um tiro. Exato. Essa é a verdade. Exato. Dominaram o mundo escravizando a própria população. E o cara pode primeiro jogar essa cartada, ele vai conversar com as fábricas, com o seu mercado consumidor, que vai ficar chiando pra caralho quando os produtos subirem 10 vezes o preço. Segundo, olha a minha reserva de dólares que eu posso soltar no mercado e acabar com a sua economia do dia pra noite. Sim. E terceiro, se a gente entrar em guerra, eu só mando meus pelotões se entregarem. Exatamente. Ou eu mando um navio de crianças chinesas pra Nova York. Exatamente. Pra você tomar conta. China é o grande Master Blaster do mundo e é ela que comanda Barter Town. E olha só, o que acontece? Existem ensaios de exigências de condições de trabalho melhores na China, etc. Isso rola lá, internamente. Uhum. É óbvio que é muito pequeno porque é um estado gigante, totalitário, aquela coisa. Então, quando isso começou a acontecer, você sabe o que essas mega fábricas, não só chinesas, as de Taiwan e etc., de Bangladesh, começaram a fazer? Começaram a comprar lotes e lotes de terras e acres de terras na África. Exatamente. Isso. Porque no momento em que qualquer condição de trabalho na China, Bangladesh, Taiwan, quer dizer, seja melhorada para os seus trabalhadores semi-escravos, né, se eles tiverem direitos como muitos dos nossos trabalhadores aqui têm, os caras fecham tudo e migram tudo para a África, onde não tem porra nenhuma de direito terra nenhum. De que é terra de ninguém praticamente. O cara faz aquele programa, mega mudança. Leva o helicóptero na fábrica inteira. Claro. A fábrica inteira, na verdade, não tem uma máquina, é só gente. Gente pintando, gente modelando, gente costurando, cara, quase nada de máquina no final. Então, no final das contas, cara, é engraçado, todo mundo fala assim, China, ou você tem que cuidar aí mais dos seus trabalhadores, direitos humanos, o cacete. O fato é que se acontecer alguma revolução lá, trabalhista, que os caras tenham mais condição, beleza, os caras de lá podem ter mais condição. Mas esse problema da mão de obra barata, então, não vai acabar, porque ele vai migrar, entendeu? Mas os caras não estão botando as fábricas dentro de navio e indo produzir em mar internacional, cara, pra não fugir das leis trabalhistas? Não tem uma porra dessa? Aí é maneiro. Não, mas aí que tá. Aí é mas não. O navio é território do país, cara? Não, tem águas internacionais. Aí chegou no futuro distópico que a gente tanto sonha. Existem navios fábricas chineses em águas internacionais. Horror, cara! Cidades e dos... Caraca, aí a gente chegou lá. Que futuro merda distópico. Falou aí da China, que os Estados Unidos e outros países dependem da China economicamente, então quando o chinês fala uma parada, o Obama mete o rabo entre as pernas. Sim. Beleza, economicamente. Mas sabe uma parada que eu acho muito mais sinistra que isso, cara? A Arábia Saudita, por exemplo. É, Arábia Saudita. Que você parou pra pensar que, porra, os americanos, assim, aí politicamente falando, os americanos também, porra, criticam pra caralho, é ditadura, o cacete. E os caras também estão muito longe de ser uma democracia, cara. Emirados Árabes e Arábia Saudita. De todos os países, por causa do petróleo. Então, como você falou, tudo interesse, que é bem mais sinistro do que a gente tá pensando. O dos Estados Unidos é democracia, cara. Tem um negócio que, além do petróleo e além do dinheiro, que os Estados Unidos apoiam esses ditadores. O medo do crescimento do fundamentalismo. Não, eu concordo. Mas esses caras são linha dura e eles abafam isso. Eles abafam, mas por outro lado financiam vários grupos terroristas abafam, por baixo dos panos. Peraí. Abafam, mas a Arábia Saudita é o maior terreiro de terrorista que tem. Exatamente. Isso que é meio confuso também, né? Porque os caras sabem que os americanos não vão entrar lá e também se escondem pra cacete lá. O Bin Laden ficou muito tempo lá, inclusive, escondido. Ele é de lá. Ele é de lá. Sim, mas ficou também lá antes do 11 de setembro. Você já viu as fotos do Bin Laden jovem? Porque a família dele é rica, né? São empreiteiros gigantes lá na Arábia Saudita. Aí já viu foto dele lutando judô, com a família de férias. É bizarro, cara. Tem parentes do Bin Laden que fazem parte do Carlyle Group, da família Bin Laden, que é o mesmo grupo onde tem o Bush, cara. É, da empresa do Bush. Aí vira Nerdcast de conspiração. Nem teoria, de conspiração, né? Não, mas olha só, a família Bin Laden, ela é legítima, teoricamente, né? Eles não são todos terroristas. Teve um cara que virou terrorista. Eles foram retirados aqui dos Estados Unidos em aviões privados quando deu a merda, né, cara? Os membros da família foram tirados aqui pelo governo pra salvar os caras, salvaguardar os caras, né? Não foram eles, acho que reformaram aquela Aqaba, que é Aqaba, se eu não me engano, é o nome daquela pedra que tem, que a galera passa pra fazer peregrinação. Eu acho que eles reformaram todo aquele complexo lá, porque a família do cara era de engenheiros. Poderosos pra caralho. Alguém falou uma vez, não sei onde foi, no Facebook, um amigo meu, que falou assim: ah, qual é a diferença entre presidente e ditador? Presidente, amigo dos Estados Unidos. Ditador, inimigo. Muito bom. Porque é um pouco isso, cara. Você tinha, por exemplo, presidentes, falando aí, por exemplo, do Egito, que ficaram, porra, anos e eram ditadores, na realidade. E eram amigos dos Estados Unidos, portanto, eram presidentes. Uma parada bizarra que aconteceu esses dias foi que teve aquela cena forte, né, do cara lá da ISIS que decapitou... ISIS é o Estado Islâmico, mas que em inglês eles chamam de ISIS, que é a Islamic State. Islamic State, duas vezes. Não. Não, cara. Sim, é em Iraque. Iraque e Síria, exatamente. E o cara decapitou, né? Aquela cena que foi fortíssima. E parece, cara, já que... Já decapitou uma porrada, né? Pois é, mas tem aquela imagem forte, né? Do cara... parece que um cara britânico, lá em País de Gales, se eu não me engano, reconheceu o filho como sendo o cara que executou o... Parece não, cara. A maioria não, mas uma parte grande dos voluntários do Estado Islâmico são europeus. E tem uma parte, entre esses europeus, uma parte grande, significativa, de ateus que se converteram ao islamismo. E vai entender o que essa galera tá fazendo lá. Ex-ateus, então, né? Ex-ateus, tá falando. Isso. Caraca, nem ateu a gente pode confiar mais. O que essa galera tá fazendo lá, cara? Nem ateu você pode acreditar mais. E como é que o cara toma contato com isso? Porque agora a internet não tá aqui só pra gente, não. Tá pra todo mundo. Sabe quem é islâmico e quem se converteu e apoia a causa, caralho? Quem? Apoia terrorismo, cacete? Cat Stevens. importante colocar também que esses são radicais, né, cara? E são, representam uma esmagadora minoria dos islâmicos, que eu sei que mas o problema aqui é que eles são radicais, são uma esmagadora minoria, mas e que... E fazem barulho. Fazem barulho, não. Se fosse só troll de internet, foda-se. Mas os caras estão aí, cara, tomando o Iraque, cortando cabeça de neguinho, tá mó merda. Não é uma minoria de troll de comentário de YouTube, porra. É muito pior, né? Eu concordo com você, só tô falando porque, assim todo mundo... O negócio é que todo islâmico é assim, né, cara? Então, por isso que é importante a gente sempre colocar isso. Afastar esse tipo de polêmica, entendeu? É isso que eu tô dizendo. Não, nem todo islâmico é assim, nem todo evangélico é... Exato. Como é pintado, mas nem todo padre é pedófilo. Mas, né? Mas por que que tem muito mais islâmico assim do que o maluco católico sai cortando cabeça da galera? Veja só. A nossa atual situação, a gente sabe que a situação não vai mudar muito. Então a gente só tem que escolher quem a gente quer que domine a gente. Uhum. Né? Eu prefiro, hoje em dia, os Estados Unidos imperialista, cara. Porque eu prefiro... Né, eu prefiro calça jeans, rock and roll, né? Prefiro Hollywood. É um sucesso, né? Só os velhos entenderão. Só os velhos. Agora, você tem uma causa legítima? A cara de tensão do jovem nerd, que a gente tá passando na fronteira da polêmica. É impagável. Você tem uma causa legítima no Oriente Médio de lutar contra o imperialismo estrangeiro. Mas o Islã é uma religião que não é que é imperialista, mas eles têm a missão expansionista. Eles têm a missão de levar a palavra de Alá pro maior número de pessoas possível. É verdade, isso é verdade. E aí o cara entende que é seja como for, entendeu? Goela abaixo, esse que é o problema. E isso já aconteceu, por exemplo, com o cristianismo, que também foi expansionista. Não, ainda é. Mas não é tanto, né? Eu fui abordado no estacionamento do supermercado querendo me levar pra uma igreja tal. Tudo bem, mas não é mais guerra, né, JP? É guerra. A única parada que eu acho essa questão do expansionismo da tua religião faz parte de todas elas. A única parada que eu acho é que esses caras, eles têm uma filosofia que é, não sei se existe o termo regressista, mas que os caras pegam pra desenvoluir o ser humano, cara. Se você pegar a civilização do Oriente Médio lá, os avanços tecnológicos que a gente tem no mundo hoje, que a gente, né, que é graças a eles, tá? Graças a eles lá no século, sei lá qual, antes de Cristo, sei lá, e depois... Eles eram fodões, né? Eles eram fodões, eles eram fodões na matemática, na ciência, na porrada. Nós usamos os algarismos deles, né? Exatamente. E aí veio essa difusão da religião islâmica e os caras estancaram. Os caras não progrediram em porra nenhuma. Os caras vivem hoje lá da mesma maneira que viviam lá no ano 400, anos 500. Tem umas fotos do Irã que rolam na internet antes da Revolução, que era uma cidade normal, sabe qual é? Mulheres com roupas normais, não burca. Um lugar aprazível, vamos dizer assim, pelo menos no nosso gosto. E hoje em dia o lugar é um inferno, cara. Mas tem que ver que também o Irã, nessa época que era normal, que é a época do Shah Reza Pahlavi, era extremamente corrupto. Totalmente. O povo era oprimido economicamente, ao invés de ser oprimido religiosamente. Parece até outro país que eu conheço. E aí a gente bota numa balança, o que é pior? Não sei, né? A gente que gosta de ler Cornwell tem sempre um personagem relutante na mudança pro cristianismo. E o cristianismo impondo a sua visão. E acontece isso com Derfel, no Crônicas de Arthur, que é assim, todo mundo já virou cristão e ele continua lá como pagão. A gente vê isso no Crônicas Saxônicas, que tem lá o Uhtred, que o rei Alfredo quer levar o cristianismo pra toda a Inglaterra, e ele é pagão ainda. E é assim... Não, mais importante que isso ainda, no Arthur, os saxões estão invadindo e eles são os pagãos. E a igreja está ali no meio do conflito. E nas crônicas saxônicas, os saxões agora são cristãos e estão se defendendo contra os novos invasores pagãos. E olha que engraçado, quando um povo desses antigos, quando o povo é invadido por outro, é porque ele se tornou cristão, né? Pois é. Que os bretões eram pagões. Pagãos. Exatamente. Pagãos. E se tornaram cristãos. Cristões. Caralho. Cristãos, caralho. Moral aí. Se tornaram cristãos, vieram os saxões e dominaram. Os saxões viraram cristãos, vieram os vikings e dominaram. Pois é. E a velha fiá. Eu apesar de você ver muito esse fundamentalismo islâmico, eu ainda acho que o Islã, pelo menos quando eu vejo as pessoas falando do verdadeiro islamismo, elas todas se separam muito desses caras e falam que são, porque como não existe instituição islâmica como existe, por exemplo, na Igreja Católica, uma instituição com um líder, etc., eles não têm nenhuma instituição. Então eles, cada um tem a sua vertente. Como tem vertente, né? Como tem, né? Mas isso tem também na Igreja Evangélica, por exemplo. A gente chama cristão e pensa em católico, não é, né? Cristão, sim. São todos os... Mas eu usei os católicos porque eles têm essa instituição da Igreja Católica. E o Islã não tem instituição. Então cada um vai criar a sua vertente com as suas interpretações do Corão, etc. E eu vejo muitos falando que esses caras são bandidos que se aproveitam da fé islâmica. O cara que corta a cabeça da outra pessoa é bandido, né, cara? Depende. Aqui no Brasil não é considerado. Porque quando os Estados Unidos começou a bombardear o Estado Islâmico, a nossa presidente chegou e falou que não é assim que se resolve um problema. É com diálogo. É. Agora, vai ter diálogo com um cara que corta a cabeça de um cara, faz um filme e bota no YouTube? Não, assim, eu acho que seria o absurdo máximo se ele monetizasse. Mas o que eu desconfio é o seguinte, que no fundo, assim, para os soldados e tal, esses caras podem realmente estar envolvidos com aspectos religiosos. Mas olha só, deixa eu fazer um adendo aqui sobre esse seu comentário pertinente. Não terminei o comentário. Mas eu quero interromper o seu pensamento. Faz parte da diversão. Eu entendo o que você está falando e concordo. A gente até conhece um islâmico, pelo menos. Mas eles têm uma situação que é muito complicada, que é... E agora eu vou entrar onde o Jovem Nerd não quer, de jeito nenhum. A parada de Israel. Isso gera um sentimento neles que, às vezes, é contraditório. Não vou dizer que o cara quer ser um terrorista e o caralho, mas quando vem uma notícia que nego bombardeou não sei o que lá, aquelas paradas de Israel e do conflito com a Palestina, esses caras ficam malucos mesmo. E essa é uma situação muito escrota. Eu não tô dizendo que os caras viram terrorista por causa disso, mas é uma situação que é uma balança com... muito delicado, né? Difícil de equilibrar. E eu me pergunto, será que o que tem na cabeça dos líderes desses movimentos, do ISIS, etc., é só religião? Será que não é político que tá fantasiado, vestido de movimento religioso? Será que não é só política? Economia? E o cara usa a religião como... Como um catalisador. Mas assim, por exemplo, vamos falar do... Quem é o líder do Estado Islâmico? Do ISIS. Tem um cara que é o líder agora. Ainda não tem o status de Bin Laden. Mas é um cara que nego tem um cagaço do caralho. E esse cara não tá construindo, de fato, um Estado. Ele é um revolucionário. Assim como o Bin Laden, ele não tinha... Qual o interesse econômico, de fato, que o Bin Laden mas tinha? Mas eles já ocuparam uma faixa territorial agora, né? Existe uma diferença pra o Al-Qaeda, que era uma parada nas nuvens, né? Al-Qaeda, o que a Al-Qaeda fez e o Bin Laden foi gerar medo no Ocidente. Pois isso é. Foi muito bom para interesses de certos grupos, como lá o Carlyle Group, o caralho. Será que era o objetivo dele gerar esse medo e criar uma guerra e uma indústria alimentar a indústria armamentista e reeleger o Bush? Mas, por exemplo, a Al-Qaeda vive de ópio, plantação de ópio lá na... E doação do Cat Stevens. Eu, de certa forma, concordo contigo. Eu sempre acho que o interesse econômico está por trás da parada. Ele é mais forte que o religioso. Eu concordo contigo. Que tem outros interesses e a religião é sempre uma espada que o cara usa. Não necessariamente a religião. Por exemplo, a guerra dos Estados Unidos com o Iraque não tem viés religioso, como eu diria. Até tem. Não, com o Iraque não. Com tem Iraque, mais não. Uma parada de libertar e de salvar e manter a... As consequências da guerra do Iraque tem muita coisa religiosa. Cara, olha só. Bush usou o termo Deus está do nosso lado. Mas aí é o que vocês estão falando. Usar a religião. Mas não é motivação. Mas a guerra do Bush, dos Estados Unidos contra o Iraque, não era, entre aspas, religiosa. Eles não estavam lá pra levar a religião católica, cristã, que seja, pro Iraque. Eles estavam querendo proteger o povo americano da ameaça nuclear fantasiosa que existia no Iraque. Na verdade não. Queriam reconstruir a parada com o dinheiro americano ali, né? Não, esse era o interesse verdadeiro. Tu pegar os postos de petróleo, ligar a mangueira direto e as empreiteiras reconstruir para agora deixar tudo aí pro Estado Islâmico. Exatamente. O Irã tem ou não tem bomba nuclear? Quer ter. Mas quer ou, tipo, hoje em dia não dá mais pra disfarçar? Não, disfarçar, não, não tô disfarçando, eles querem. Não, tá disfarçando, tá disfarçando. Disfarçando. Tá dizendo, ô, meu, quero fazer uma usina nuclear aqui pra dar energia pro povo. Peraí, vamos falar, vamos botar aqui, vamos botar um panorama. Muita gente nova ouvindo Nerdcast. Quem tem? Quem tem bomba atômica? É. Bom, Estados Unidos, desenvolveu. Israel tem. Israel. Tem, com certeza. Rússia. Claro. França. França. Inglaterra tem? Inglaterra. Índia. Índia. Índia e Paquistão. Por quê? Por que Índia e Paquistão? E China, A China tem, claro. Tem. A primeira depois da União Soviética. Ela faz todas, né? Ela faz. Ela que faz. Ela faz pela metade do preço Black Friday da China, né? Caralho. E aí esses países, hoje em dia, decidem quem pode e quem não pode ter. É assim. Mesmo a Índia, O Paquistão eu não sei, que eu não conheço. Nunca vou lá. Nem na Índia, na verdade, nunca vou. Mas a Índia eu vejo as fotos de 30 mil ratos bebendo água na tigela. E aí eu pergunto... Não é água. É leite. Não, você tá enganado. Dos ratos, é assim, senhor. Eu sei que você vai perguntar. Como? Como a Índia? Não, como? Tá. Como? O Paquistão é pior. O Paquistão foi armado pra combater a Índia, né? Pra ser um curso lá. A Índia tem... N empresas de tecnologia são ponta. É, tem muita gente inteligente realmente na Índia. E eles são o call center do mundo, tem isso também. O Rajesh Kotrapali, por exemplo. Não, olha só. Piadinha de Big Bang Theory, é isso mesmo? Não, olha só, o fato é o seguinte. Tem países que dizem que tem bomba atômica, mas parece que não existe nenhum, tipo... Ah, nós não sabemos. O próprio Israel dizem que não sabe se tem, na verdade. Não, mas aí... O Israel tem. Se os Estados Unidos têm, Israel tem. Exato, né? Se, talvez não esteja em Israel, mas eles têm. Israel tem e diz que não tem. Índia, Paquistão e Coreia do Norte são países que falam que tem, mas que ninguém sabe. Coreia do Norte, com certeza. Certeza não. Índia e Paquistão tem. Peraí, não é eles dizem que tem, eles têm. Não, eles fizeram um teste em 74, eu achava que eles nunca tinham feito teste, mas fizeram. Inclusive, eu lembro de uma entrevista com o Obama uns anos atrás, tava comendo ainda feroz, né? Que isso, cara? Era um pornô do Obama? Tu achou que você tá falando do Bill Clinton, pô? Não. Do Obama. E o jornalista fez a pergunta pra ele: nessa confusão toda que tem no mundo, o que que realmente tira o sono dele, né, em termos de segurança? E ele falou que o que tira o sono dele é o Paquistão. Se tem uma coisa que mantém ele acordado durante a noite, é o Paquistão, é a situação no Paquistão. É porque, olha só, Índia, Paquistão e Coreia do Norte, vou tirar a Coreia do Norte dessa lista, eles não assinaram, não fazem parte do Tratado de Não Proliferação Nuclear. Eles não assinaram nada. Não. Eles não fazem parte de nada. De porra nenhuma. De loucura só. É, só loucura, exatamente. Os outros países todos são signatários. Estados Unidos, Rússia, Reino Unido, França e China. Esse é o grupinho da bomba atômica que se conversa e fala, ó, gente, chega, né? Nós temos bomba atômica, somos amiguinhos e tal. A Alemanha não tem, talvez alguém esteja se perguntando por motivos óbvios, né? Não tem. É claro que não tem. Mas Israel, como eu sei, não é declarado, mas nego diz que tem. É engraçado porque Israel fala que não tem, nego fala, ó, você tem. A quantidade fala que tem, nego fala, ah, tem nada. Quem quase teve foi Cuba, malandro. Cuba teve emprestado, né? Mas não importa se é emprestado, amigo. Se tu tem a maleta, tu tem. Se tá ali, tá pagando em 30 vezes, foda-se. E esse é um de medo do Paquistão, né? Pra quem que eles podem ceder a parada. Então. E esse foi uma cagada foda quando acabou a União Soviética. Porque ela se despedaçou, ela acabou, na verdade, né? E aí a NEO começou a vender tudo, inclusive artefato nuclear, cara. É o que eles chamam de bomba suja. Isso, né? O cara pega algum negócio de urânio de sei lá onde... Bota numa mala e... Bota com um monte de prego em volta e manda ver. Sabe o que me espanta, cara? Que nenhuma dessas bombas sujas até hoje estourou. Quando acabou a União Soviética, acho que eu achei que rapidinho ia rolar. Ia dar uma merda. Engraçado, né, cara? Talvez o Jack Bauer tá trabalhando pra caralho, mano. Você sabe quando você joga um videogame, você tem um item muito poderoso, assim, um dia eu vou usar, e você zera o jogo e não usou o item. Eu discordo, cara. Você acha que um Estado dinâmico desse não ia estourar? Eu acho que, na verdade, as forças de inteligência estão trabalhando muito fodido pra impedir que isso aconteça, cara. Jack Bauer. Não o Jack Bauer, mas sim, de fato, são Jack Bauers. Vocês botam muita fé na inteligência, eles não são tão inteligentes assim, não, cara. Ah, cara. E o Estado Islâmico também não tem grana assim pra ter uma bomba nuclear na mão. Você não leva a fé no Cat Stevens. Se você for ver, por exemplo, aquele filme que é baseado em fatos reais, o Senhor da Guerra lá, com aquele Lorde da Guerra, virou uma zoeira, cara, que não tinha agência de inteligência que pegasse pra onde ia aquelas armas, cara. Então não sei se é bem assim, não, cara. Mas também eles não divulgam no Jornal Nacional que pegamos aí uma bomba suja, impedimos, porque senão é geral. O fato da bomba entrar, por exemplo, no território é uma merda. Vamos combinar que urânio enriquecido, se você não leva numa maleta, né? É, exato, né? A parada da Índia e do Paquistão é que eles têm na fronteira entre os dois países, tem uma parte que chama Cachemira. Isso. Sim, Cachemira. Isso. Que é, a maioria, na verdade, é hindu, né? Pertence à Índia e tem os paquistaneses muçulmanos, que é outro problema de uma fronteira artificial. É, não, de uma fronteira artificial. Uhum. Né? É, e ali o bicho pega, né? Ali é bem. Ali intenso. É uma grande trincheira. Tem a galera do lado e a galera do outro. E os dois têm a bomba justamente pra que não exista agressão de um ponto ou de outro. É uma medida de prevenção, na verdade. É isso. Aí, agora que você falou em medida de prevenção, eu te pergunto. Você pensa bem, quem tem a bomba são os países que o Jovem Nerd falou aí. Por que que eles podem ter, assim, não tô criticando, não. Tô lançando uma pergunta. Por que que eles podem ter e, por exemplo, o Irã não pode? Porque eles na nossa concepção, o Irã é do mal. Não, entendeu? Não é isso. Sabe por quê? É porque o medo que eles têm é o seguinte. Eles quem? O mundo ocidental, os Estados Unidos e companhia. Então, beleza. Então você tá vendo pelo lado de cá. Eu não tô defendendo, não. Eu tô falando deles. O medo é isso. Uhum. Assim, o Irã não precisa de tecnologias intercontinentais pra acertar Israel com a bomba nuclear. Sim. Entendeu? Então, o que acontece? Se esse cara desenvolve uma bomba nuclear, ele tem mais um player ali, que é bem anti-Estado de Israel, com o dedo no botão vermelho. Entendeu? Uns caras que o Ocidente não confia o suficiente pra ter diálogo suficiente pra que o cara num dia não pire e faça isso. Não. Não quer dizer que ele vá fazer. Ninguém quer. Porque se ele fizer, ele vai morrer. Entendeu? Essa explicação não é muito inteligente, Jovem. Eu entendo o que você está falando, mas você está justificando porque que o mundo ocidental acha que o Irã não pode ter a bomba. Então, imagina se o mundo ocidental resolve derrubar o governo do Irã. Mas peraí, não é só o mundo ocidental. Você está incluindo a China e a Rússia nessa conversa. Inclusive, o Irã é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Uhum. Porque esses caras que têm a bomba nuclear foi antes de se chegar a um acordo. Opa, isso aqui pode ser uma merda muito grande, cara. Já tinham na hora que, né, se realizou isso. E aí, a partir daquele momento, começou a minar qualquer um. Então, não é só Irã, é o Brasil também. Estados Unidos hoje não produz mais bomba nuclear nenhuma. Se o Brasil resolver ter uma bomba, nem vai falar, opa, também não pode. Entendeu? Não é porque o Irã. O Enéas queria. Não é porque o Irã, é qualquer um. É, qualquer um. Imagina que o mundo foi reduzido a uma pequena vila, onde cada casa é um país. E cada família, chefe de família é um país. E aí você tem alguns caras nessa vila que tem armas, que se armaram numa época que tava complicada a coisa e tal. E aí você decide falar com a galera, gente, olha só, vamos não mais comprar armas. Quem não tem arma fica sem arma, e a gente que tem arma, a gente se cuida aqui. Mas entendeu? Isso é muito cômodo pra quem tem arma, né? Claro, porra. Mas na visão do cara que tem arma, ele não quer que o outro cara, o vizinho lá, que ele não entende muito bem, que ele não confia muito bem nele, tem arma também, porque... Não, mas essa discussão ética que eu tô falando... Agora, a arma nuclear... Um lado nem o outro. Eu entendo a discussão ética, mas você, pensa bem, você dorme mais tranquilo sabendo que 7 tem ou que 100 tem? Exato. Exatamente. Não, eu, enquanto brasileiro, me sinto melhor no fato de que, né, o Irã não tem arma, mas... O Brasil é fora da curva porque não entra em guerra com ninguém. Mas, veja bem, olhando por um outro lado, você tem um artefato nuclear, evita guerras. Evita guerra. Porque, assim, se o Irã tem arma nuclear e o Iraque tem arma nuclear, a guerra Irã-Iraque não existiria. Não sei. Você não tem como afirmar isso. Porque você tá lidando com gente que tem uma concepção mental diferente da tua. Tudo bem, mas seria diferente. Seria talvez mais parecido com Índia e Paquistão. Talvez. Você continua no caminho. Você quer arriscar o talvez? Essa que é a parada. Porque você não sabe. Tá na mão de maluco. E aí? Não me entendam mal. Eu não sou a favor de proliferação de armas nucleares. Eu só tô falando que existe. Não, eu tô entendendo. Né? Eu tô entendendo, mas o que a gente não pode o que a gente não pode é tornar a parada absoluta. Porque na Índia e no Paquistão tem aquela situação, no Irã e Iraque vai ser a mesma coisa. Isso a gente não tem como afirmar, entendeu? Porque é uma galera que tem uma cabeça maluca, né, cara? Só não teve uma guerra dos Estados Unidos contra a Rússia porque os dois poderiam destruir o país em poucas horas. Planeta. Mas você tá falando de dois países que têm muito a perder com uma guerra nuclear. Esse é o caso do Irã. Talvez o Irã e o Iraque não tenho tão mesmo tanto a perder assim não, entendeu? É diferente a situação. É isso que eu imaginei, imagina. O cara tá invadindo o governo dele. Vamos depor o cara, vamos julgar o cara, enforcar o cara, whatever. Ele mete o dedo na bomba e foda-se. Já tô fudido mesmo, porque vão me matar, vão matar todo mundo junto, pô. Entendeu? Então eles não querem que mais um, apareça mais um cara aí com esse poder entre as pernas, entendeu? E teve uma situação interessante, né, há poucos anos atrás, que parece que estava evoluindo o projeto de arma nuclear no Irã, e o Israel deu uma cagada na parada, né? Com aquele vírus de computador que o nego lançou lá na base do Irã. Então, esse vírus foi real mesmo? Essa porra foi real. Deram videografismo em tudo, mostrando que o vírus detonou o funcionamento das usinas nucleares lá do Irã. Essa parada foi real, regrediu o processo deles em uma década. Né? Caraca. Agora, tem que deixar claro também que a gente já contou, acho que é o Nerdcast sobre petróleo, sobre a história do Irã, né? Uhum. Até a queda do Shah, em 79, os Estados Unidos era a favor e contribuía pro programa nuclear iraniano. Mas não foi os Estados Unidos que jogou o Shah? Olha aí, a boa piadinha. A festa do Shah em Boston. Que pariu. Quando o Ayatollah Khomeini entrou no poder em 79, aí eles retiraram apoio e tudo mais. Mas até então, eles eram a favor, né? Ou seja, o mundo é uma bagunça, é um filme sem história, sem nexo. Não, mas eu tenho uma coisa importante pra dizer sobre isso tudo. O Cat Stevens trocou de nome e agora ele se chama Yusuf Islam. Isso mesmo. Ele mora em Londres, olha que beleza. Mora em Londres? Mora, mas volta e meia tá na Arábia Saudita. É. Essa é a vida de terrorista. Você não sabe se isso é aprovado. Ele é proibido de entrar nos Estados Unidos. Quis entrar em 2005, né? Falou, vem não aí. É, eu sei. Tem uma carta com a tua cara aqui. Então, mas ninguém provou nada, senão ele já tava com o saco preto na cabeça, mano. Porra, mas o cara é uma figura conhecida internacionalmente. Então, mas fácil de chegar ele. Ninguém provou nada também. Ah, isso me assustou bastante, cara. O quê? Ninguém provou. Mano, o bicho tereco ninguém provou. Pegar ele, né, cara? Ninguém provou também que o Irã tá fazendo arma nuclear. E que o Iraque tinha arma nuclear, né? Ninguém provou porra nenhuma. Não, arma nuclear... O Iraque era química, né? Eles acharam armas de destruição em massa. É, só que tava mais que arma biológica e química no Iraque, né? Que era a preocupação. É, mas não justificava. Divulgaram recentemente que acharam. Eles não quiseram falar na época porque tava tudo vencido. O bagulho era, sei lá. Mas pra você fazer um artefato nuclear, você tem que, pelo menos, enriquecer urânio a 80%. Isso é caro, difícil, demorado. O Irã consegue enriquecer. Por isso que a guerra é econômica, né? 5%. Tanto que eles precisam chegar a 20% pra conseguir desenvolver medicina nuclear e tudo mais. Isso tá que nem meu computador quando faz um update e fica ali no 20% que não vai pra frente. Entra um vírus israelense aí. Agora, onde é que entra o Brasil nisso tudo? Exato. O Brasil tá errado em todos os lugares. Por quê? Porque, por exemplo, o mundo inteiro tá contra a Rússia, que tá dando suporte ao separatismo na Ucrânia, né? Uhum. Menos o Brasil, que não se pronunciou. Porque a Rússia é do BRICS, né? Coleguinha do BRICS. Não, não podemos falar mal da Rússia. Então, os outros BRICS falaram... O que é BRICS? Vamos falar pra quem não sabe. BRICS é uma sigla que é com Que é Brasil, Rússia, Índia e China. E África do Sul. Isso. Até BRICS. Não, BRICS. West da África do Sul. South Africa. South Africa. Tem o PIG também, não tem? Tem Portugal. Tem, tô te falando, Portugal, Índia e... Guiné-Bissau. Grécia. Na questão do Irã, não sei se vocês lembram, mas o Lula foi lá falar com a Ahmadinejad e com o presidente da Turquia e fizeram um acordo entre eles e saiu de lá falando que tinha resolvido a questão energética do Irã. É, até resolveu. Primavera Árabe caiu aí nos Enems da vida. Tem que ler o jornal. É, então, o que aconteceu nesses últimos anos? Porque o que foi essa grande revolução em vários países, né? Foi contaminando os países. É engraçado que a gente conhece mais a Primavera Árabe pela repercussão nas mídias sociais, né, e uso, do que realmente politicamente Mas falando. A Primavera Árabe foi, em parte, movida pelas redes sociais, né? Assim que os caras... Arquitetada e planejada. Exato, né? Incentivada e tudo. período, né? As pessoas se marcavam os encontros via as redes sociais e tal. E quando cortaram a internet lá, onde foi? Na Líbia que cortaram a internet? Foi no Egito que cortaram a internet, né? No Egito, né? Quando cortaram a internet lá no Egito, o nego usava de outras formas e tal. Ah, não foi rede social, mas a morte do Gaddafi, o nego filmou de celular, né? Pois é. Não filmou em pé ou... acho que a parada mais interessante da Primavera Árabe é que ela aconteceu no inverno. Por que que o nome é Primavera Árabe, então? Porque a primavera é um reflorescimento, né, das coisas. Mas na real não deu em nada no final, né? Não, lógico que deu. Derrubaram uns ditadores aí de 30 anos. Né? E em alguns lugares deu muita merda. E tá dando até agora. Tá dando ainda. É, a parada de Primavera Árabe, além de ser Primavera desabrochar, né, tal, não sei o quê, tem a ver com a Primavera de Praga, que é um movimento que teve na Tchecoslováquia durante os anos 60, que era pra adiantar reformas sociais, redemocratização da Tchecoslováquia, mas que foi sufocada pelas tropas soviéticas, né? Que foi em Praga. E, milenarmente, todas as guerras aconteciam na primavera, né? No inverno, nego... Tava em casa, quentinho, peidando debaixo do edredom. Tava em casa. Quando vinha a primavera, que começava a confusão, né? A história da Primavera Árabe é assim, é como você vê, parece que a sociedade está sempre no limite e precisa de um estopim, né? É, exato. O que rolou, assim, pra acontecer mesmo, o estopim mesmo, foi uma história, assim, muito nonsense, assim, muito nada a ver. Começou na Tunísia, né? E tinha um vendedor de frutas e legumes e verduras chamado Mohamed Bouazizi. Você inventou esse nome ou é verdade? Não, é verdade. Legal. Ele não tinha licença de vendedor pra abrir uma loja, né? Mas ele tinha um carrinho pra vender as frutas dele. Era um camelô. É, praticamente. Um ambulante. Um ambulante. Vendedor de rua. Ele tinha que pagar propina pra polícia pra poder vender. Ok, cenário a gente conhece bem. Exatamente. Ele era moleque, ele tinha 20 e poucos anos, né? Não era velho. Tinha aquele paraquedas? Qual é o paraquedas? Que paraquedas? Você abre uma lona no chão, bota os legumes em cima. Chega o rapa, tu puxa... Não, ele tinha um carrinho mesmo. Tá. E chegou uma hora, ele não tinha mais dinheiro pra pagar propina pra polícia, né? O dinheiro do arrego. E aí, confiscaram o carrinho dele. E ele que cuidava da família, ele que sustentava a família com esse carrinho e tal, não sei o quê. Aí ele foi na sede do governo da cidade lá e foi reclamar, pedir o carrinho de volta. Aí aquela discussão... E aí os dois discutindo e tal, a funcionária e ele. A funcionária deu um tapa na cara dele, cuspiu na cara dele. Caralho, de burca? Cara, burca se usa no Afeganistão, cara. Que fica a quilômetros de distância, não é nem o mesmo continente. A Tunísia fica no norte da África, tá? Aí a mulher chegou e distratou ele, humilhou ele e mandou ele embora. Ele ficou desgraçado da minha cabeça, comprou duas garrafas de diluente, jogou, se encharcou assim e tacou fogo nele mesmo, em frente à sede do governo. Caralho, realmente ele ficou desgraçado da cabeça, maluco. É, antes disso ele deixou uma mensagem no Facebook pra mãe dele, pedindo desculpas por ele ter perdido a esperança em tudo. Perdão pelo vacilo. Exatamente. E aí a galera falou assim, caralho, que ponto que a gente chegou, velho. É, ele morreu, né? Morreu 18 dias depois no hospital. É. Caralho, que miséria. Pois é. E deixou a família e tal, não sei o quê. E aí no funeral dele já tinha 5 mil pessoas. A galera começou, indignada porque... É, indignada. Exatamente. E aí a parada viralizou, né, velho? A mensagem dele no Facebook. Aí já tinha testemunhas falando desse negócio que tinha cuspido na cara dele, dado tapa na cara dele, que a polícia era muito corrupta, todo mundo sabia disso, mas chegou num ponto, né? E aí, uma história que todo mundo, entre aspas, né, assim, entendo que eu vou falar, simpatiza, porque todo mundo entende aquele sentimento do cara, exato, né? E aí, realmente chegou num ponto onde as pessoas estão fazendo todo isso. Todo mundo vive essa porra, né? Caralho, né? E aí, quer dizer, o negócio começou a crescer, crescer, crescer. Então, na Tunísia, foi o primeiro cara que eles derrubaram. Foi. E lá foi rápido, cara. Pra ver como a gente é incompetente, na Tunísia... Tinha um general, que era o presidente, né, general Ben Ali, tava 23 anos no poder, e em menos de um mês... Peraí, era amigo ou inimigo dos Estados Unidos? Amigo, amigo. Amigo? Ah, então era presidente. É. Presidente. Tanto que, um mês depois do início das manifestações, ele teve que fugir para a Arábia Saudita. Um mês, cara, em um mês eles tiraram o cara. Sabe quem foi testemunho ocular da Primavera Árabe, o Azaghal? Sei. Seu amigo Jurandir Filho. Jurandir. É. Fica menos presente. Do cara é uma prova viva da história do mundo contemporâneo. É isso aí. O Jurandir Filho foi fazer turismo no Egito quando derrubaram o Mubarak. É um timing perfeito, né? De escolher suas férias. Mal comparando, eu tava no Paraguai quando caiu o general Stroessner. Sabe por que tá confuso, não só no Egito, como em vários outros lugares, é que nem que derruba esses caras sem e entra uma plano, galera né? pior ainda no lugar, né? É. Não, mais barra pesada ainda. Eles não têm plano. Não tem plano. É. E a galera que entra é a galera mais barra pesada ainda, né? Mais violenta. Cara, se... Aqui, na verdade, isso é um movimento popular de reação, né? Não é uma ação. As pessoas simplesmente reagindo e aí os oportunistas é que aproveitam daquilo pra pegar o poder. Né? Se os candidatos eleitos democraticamente muitas vezes não tem plano de governo, imagina a turba dessa. Não é? Eles têm plano, eles só não divulgam, cara. Essa revolução na Tunísia foi chamada Revolução de Jasmim, que Jasmim é a flor oficial da Tunísia. Mas depois da Tunísia teve Argélia, Líbia, Jordânia, Mauritânia, Omã, Iêmen, Arábia Saudita. Teve parada em quase todos os lugares do... Romperam o Iêmen? Romperam o Iêmen lá? Eu vi essa piada vindo muito longe, cara. Fazendo retorno lá embaixo, em Omã e vindo. Mas a Síria, né, tá até agora na merda, né, cara? É, três lugares que a parada deu merda mesmo foi Síria... Tá sério lá, tá sério. Ai, que pariu, cara! Síria, Egito e Líbia, né? É. E Líbia, exatamente. Dois aonde foram derrubados os ditadores e um onde o ditador tá se segurando com todas as forças. Como pode, né? É. E o caso da Síria, então, é muito doido porque o cara é de uma etnia que é uma minoria absurda, assim, da população, o Assad. É tipo 10% da população é da etnia dele. Assim como era o Saddam Hussein também. É, exatamente, né? É isso que eu ia falar. O Saddam Hussein também, né? É etnia, né? Ele era sunita e sunita. A maioria era xiita. Essa parada de etnia é uma parada muito maluca, né, cara? Por quê? Ah, porque o cara assume o poder e começa a matar as outras etnias. No Egito, já a revolução já chamou Revolução de Lótus, por causa também da flor oficial do Egito é o Lótus. E foi logo em seguida. Na Tunísia começou em dezembro, no Egito em janeiro já. E lá eles que o principal objetivo era tirar o Mubarak, né? Tava no poder há 30 anos. Sim. Era presidente também esse. Você presidente. Vê que tem que estar, tipo, 12 anos no poder, não é o suficiente pra gerar uma revolta real. Né? Tem que ser mais tempo. Você tá querendo comparar com o uísque? A correlação do ditador com o uísque? Não. Mas o Mubarak caiu rápido até também. Ele caiu em fevereiro, ele renunciou, e uma junta militar, né, que era o Conselho Supremo das Forças Armadas, tomou o poder. Era um poder interino. E aí é uma cagada pior que a outra, na verdade, né? Não, então. Na verdade, eles tomaram o poder e adiantaram tipo, fizeram eleições. Só que contra o Hosni Mubarak, tava todo mundo junto contra ele. Como você falou, né? O Azaghal falou agora há pouco. Quando virou a eleição, começou a eleição, aí eles se separaram. Quem tava mais organizado conseguiu se eleger. Quem que é que tava mais organizado? Irmandade Muçulmana, que é um viés bem... Radical, fundamentalista, né? Irmandade já é um nome radical, né, cara? Irmandade, tu pensa já no... Brotherhood. Pode, Brotherhood. Teoricamente. Só que aí o que aconteceu? Eles se elegeram, porque eles já estavam mais organizados, tinha uma parcela que apoiava eles, e os outros estavam pulverizados em várias facções, né? É aquele famoso inimigo dos meus inimigos. Como é que é? Como inimigo do meu inimigo é meu amigo. É meu amigo. Então, enquanto o Mubarak era inimigo de todo mundo, as forças foram, né? Exato. Quando esse inimigo em comum caiu, aí os caras olham pro lado e pá. Você tem noção, o símbolo da Irmandade Muçulmana é um corão, assim, com duas espadas cruzadas embaixo, óbvio, né? É claro. Cimitarra, né? É um cimitarra. Eles subiram ao poder, né, com o Mohamed Morsi, ou Mursi, e aí eles queriam fazer do Egito, transformar o Egito num estado fundamentalista islâmico, com todas aquelas regras e, né, que o Egito não é tão religioso assim como um Irã da vida, né? Uhum. E aí o povo ficou no veneno e começou a ter mais protestos pra tirar o novo presidente eleito democraticamente. É, ele falou, que engraçado isso, hein? Parece com... não sei. O pessoal ficou revoltado. Não, a diferença é que o cara lá desceu a lenha no povo, né, cara? É, lá teve morte, né, cara? É diferente. Ah, então, aí o exército foi pra rua pra tirar o presidente. E aí teve várias manifestações pró Irmandade Mutante. Não, Irmandade Islâmica. E contra a Irmandade Islâmica. E aí o exército tomou o partido de quem era contra e começou a atirar mesmo pra matar, velho. O cara tava fazendo protesto a favor da Irmandade Islâmica. Falou assim, ah é? Então toma. Aí, tô atirando bala de borracha. Não, não, é de verdade. E foi nessa época que o Jurandir Filho tava lá, que foi pior do que quando depuseram o Mubarak. O que você acha disso, Azaghal? Acho que a gente teve chance. né? Mas não deu certo. Léo, você separa toda vez que o Alexandre falou por favor não no programa pra deixar no final, no easter egg. Pariu, não, que horrível, desculpa, não que horrível, não. Não, cara, não, não, não, não, por favor, não, por favor, essa, não. Essa eu botaria. Bota uma parada assim, tipo um pi, assim. Não, não, não, não, não, não, porque não. A tua reação é melhor, cara. Não, por favor, não. Pelo amor de Deus. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.